I'm Foxtrot Village, this is Lucas, taxi. QNH 1018, stand by for taxi. H1018, stand by, Foxtrot. Confirma a autonomia? Sim, torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, bom voo. Tchau, cidadão 7. Portugal 022, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118 decimal 95, have a good flight. Open 1 India and Alpha and Tower 118.195, Portugal 022. C3, substato, cheque trem de pouso, voo atuno 70 graus, 89.6143. Autorizando para 16143, informa condições de pista, pista molhada? Negativo, pista seca, ok? Sem chuva sobre o aeródromo no momento. Tenta, obrigado. Oscar Golfo Papá, seu solo 34, livrando à direita, ataque livre para o pátio 5, uma boa noite, Papá. Oscar Papá Golfo. Push and start, call ready for taxi. Ito 56. Agora é o número 2, porém o primeiro está esperando a passagem de uma aeronave na retaguarda. Estimamos em 6 minutos. Oceanair 6143 no solo 37, libera a direita, chame solo em 1219. Libera a direita 1219. Boa tarde, 6143, pronto. Boa tarde, 6143, táxi via Alfa, é potência da Juliette. Alfa, portalante, Juliette. 1856, vento 180 graus com meia dúzia nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, pronto. Roger, Portugal 022, line up and maintain threshold on 0, Portugal 022. Line up and hold short on 10, Portugal 022. Portugal 022, confirm line up and wait for 910. That's right, line up and wait, runway 10, Portugal 022. Line up and wait for 910, Portugal 022. Salvador, uma boa, web 6720, informação IF. 6720, prossiga. Informação IF, quando tiver, está próximo para 4960. Gente autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da EO, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5476, coteja. Autorizar o Galeão 360, decola da 10, curva direita, saída da Eulia da Bridge para Upper Zulu 10, controle 120, decimal 8, transponder 5476. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. 20. Oceano 6, 201 no push de acionamento, portão 4. Gente, aguarde, será o número 3 para pushback no setor 6201. 01. Boa noite, o meu é Covito, prossiga. Informa o PAD que se encontra. Tensão de pistão no 7. Roger, Condor 077, QNH 1018, cleared for taxi, report passing gate number 6. Clear taxi, passing gate 6, next report, QNH 1018, Condor 077. Eco Vitor, aguarde para a cópia. 143, antes de gente, mantém a posição, 6143. Bono 273, boa noite, a sua identificação, desse mantenha 4000, na chegada Bonfi, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste no 098, gol 1273. Afirmativo. 0, Indies 170 degrees, 08 knots. Cost 10 Portugal 022. Esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5505, coteja. Veco Vitor, cotejamento correto, então há pessoas a bordo. 02. 08 a bordo, altímetro no 08 para o acionamento, chame torre 18 decimal 6, corrigindo 18 decimal 9, 5, Romeu Eco Vitor. Condor 077, passing gate 6. Roger, maintain position, passing gate number 6, Condor 077. Holding for the gate number 6, Condor 077. Tango Eco, Tango India. Eco Tango Índia, continue a aproximação, reporte checado final 17170 graus com meia dúzia nós, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia. De bordo, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, bom voo. 2077, taxi via India and Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Continue via India and Alpha, holding short, and then tower 118.95, thank you, bye-bye. Sure, Apple call 022. Kukajima, Rakesh, the departure, climbing flight level 370, Air Portugal 022. Após o ponto, segue via Juliette, portal número 2. Obrigado. Salva no Inter, Condor 077 with you. Condor 077, boa noite. Maintain your route, Fashion New and Zero, Condor 077. Morning, show up at the runway, Condor 077. Tá, autorizado, alinhar e decolar, dá 1-0, 180 graus com 8 nós, 4206. Coordenação com a equipe de solo, após parada, do Chanel ao seu lado, no portão 2, autorizado para o SPEC somente, já para o táxi. Após o adianta no 2, autorizado, já para o táxi. Zero, seven, seven, clear, line up and wait, runway 10. Cover, zero, seven, seven, clear, line up and wait, runway 10. Confirmando, a Aerostar fica aí no ponto médio, no pátio 5. O destino é o pátio Aerostar? Track, reporte livrando na Oscar com destino ao pátio 4, Alpha Tango India. Decolou os 4-6, controle frequência 1208, uma boa noite. 208, boa. Controle boa, azul 4206, decolado na PUCA. 4206, contato, submarino nível 370 na PUCA Jam, Maracaju. PUCA Jam, Maracaju, 370, 4206. Boa noite, 56, chame Recife agora, 12685, alterna 2545, boa, 1856. 12685. 5, 25, 45, boa. Tango Índia já livrou a 17? Ok, sente, uma boa noite. Chame agora Ilhéus 120, décima 1, serviço andado terminado, 354, 115. Chame Ilhéus agora, frequência 120, décima 1, serviço andado terminado, 354, 115. Boa noite, gol no 601, na identificação, desça e mantenha a altitude de 3 mil pés, ajuste 10 no 8, aguarde a LS na chegada bomba. Afirmo, 3 mil. Coordenação com a equipe de solo após saída do Airbus Tatan na retaguarda, autorizado para o SPEC acionamento, chama para o táxi. Condicativo de Imperatriz, Serra Bravo. Índia Zulu. Táxi autorizado, reporte para ingresso na 17, o Romeu Eco Vitor. 1207 Airborne at 50, segundo departure, frequency 1208, bye bye. 1208, condo 077, good day. Good day. Autorizado final ILS. Autorizado final ILS, Gol 73. Radar, good evening, Condo 077, passing 2200, climbing flight level 310. Condo 077, Radar contact, climbing flight level 310. Puka, Jammu, Aracaju, departure. Puka, Aru, departure, climbing flight level 310, Condo 077. Ok, despacho dela então, efetue o cruzamento da pista no 7, continue seu táxi Quebec, Mike, na Lima para cruzar o Pátio 1, o senhor chamará o solo novamente 1219, o Romeu Eco Vitor. Eco Vitor vai cruzar o viagem, passear na viagem Quebec, Mike, na Lima, vai ser o Pátio, chamará 1219, obrigado. Nada. Bador 6720, porta 62, já pedi para casa na mesa. Autorizado, chama para o táxi. 20. 4206, chame Recife agora, 12685, alterna 2545, azul 4206. 2685, azul 4206. Eco Vitor, táxi via Pátio, vai manter através do portão número 8. Eco Vitor, táxi será via Pátio, manterá através da portão número 8. 295-1233, obrigado. 201, tá com 1-2-3-3, com pronto, passagem. 21-2-3 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Via Alfa, 18, 95, ponto de espera. Salvador, frequência da torre, gentileza, do 1273. 11895. Obrigado. Salvador, 1273. Passa o Sierra Vitor 372, vai ser travado. Gente, avistado. Continue a aproximação, pista no zero. Vento 170 graus, 89, informarei pista livre. Alfa 320 ingressando agora, vai iniciar a corrida pista no zero. Gol 1273. Está livre, gol 273. Paulo Web 6720, pro táxi 168 a bordo, 0335, de autonomia, até na Guarulhos. 168 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18-5-6-7-0, boa noite. Romeu Eco Vitor, segue via Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 95, bom voo. Não, ILS X-Ray. Livre pouso, gol 273. Já 3567, decolou 56. Chame controle em 1208. 208, boa noite. Boa noite. Vai de cópia. Contato, suba e mantenha nível 380. 380, senhor, possibilidade de voar arbor ou elefante, não está trânsito? Elefa, tá 3567. Direita, direto na torre Elefa, 3567, obrigado. Salvador, muito boa noite, tá 3897, com a informação Wilson, no portão 5, para São Paulo, Guarulhos. Sim, saída prevista da El Leda Bridge, número 2 para a cópia. Da El Leda Bridge. Tá? 273 no solo 57, libera a direita, chame solo 1219. Boa noite, após a corrida do tráfego na cabeceira, linha mantém 6720. Após a corrida do avião, linha mantém 6720. pegar, rapaz. Oceaner 6201, livre decolagem 160 graus 89, 6201. Realizando a decolagem 6201. Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 55 no 4, coteja. Eu vou transpondo. 55 no 4. Realidade 360, saída da El Brita, primeira pista, controle 202, 4. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Camarada, obrigado, está no meio de 3297, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. 3297. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5522, coteja. 340, autorizado para São Guarulhos, Zulu 16, decola da 10, curva da direita, da El Leda Bridge. Controle 22208, outro responde 5238, 077 Conar Center, 126.85, if unable, 12545. Sorry, please say again, Conar 077. Center 126.85. Boa noite. 1208, boa noite. The second is 12545. 5545, Juliette, portão 3. Controle, boa noite, Xaner 6201. Prossiga. 6201 decolou, da Eulena. Sim, 6201 no contato radar, sub e mantendo 360, saída da El. 360 na da El, 6201. Sétima 720, 1160 graus, 89, tem decolagem autorizada, pistão 06720.